pra quem não sabe, ueba! Esse é o nosso lema. Vai, vai, vai, vai. Nossa missão é essa, é formigar. Vem. O rap nacional espalhar. Esse é o lema da colônia. Esse é o lema da colônia. Nossa missão é essa, é formigar. O rap nacional espalhar. Ueba, ueba. Esse é o lema da colônia. Vem, vem. Esse é o lema da colônia. Fazendo rap em brasar. Quatro cantos do brasa, é no núcleo da colônia que o plano é bolado. As operárias da ripa, organizadas está, todas com potencial. Cada um faz a sua, o sistema é funcional. São diversas espalhadas, aumentando nosso campo, nosso espaço de buscar. Seguindo nossos instintos, a nossa trilha sonora, sempre se estruturando, decolando a plataforma, mantendo o nosso avanço, contendo o retrocesso, armazenando tudo do caminho percorrido. Nessa bala somos muitos, com o mesmo objetivo. Ideias de várias mentes, numa só se fundindo. Todos trabalhando juntos, focados em cada assunto. O que nos vai ter sucesso é o trampo em conjunto. Muito rap é o que decreta sociedade secreta, recrutando e sincronizando os mente aberta. Nossa missão é essa, é formigar. O rap nacional espalhar. Esse é o lema da colônia. Esse é o lema da colônia. Nossa missão é essa, é formigar. O rap nacional espalhar. Esse é o lema da colônia. Executando ações, várias movimentações, como um super organismo, supremo organizações, transformando nossa união em uma fera gigante, com uma força feroz e poderosa assim. Os que são chamados de marginais, por fazerem o que faz, se tornando as potências globais, bem super conectados, na profi qualificados, metas específicas, são designadas as ideias planejadas, bem calculadas as matemáticas, para conduzir a massa para o alvo. Vamos. Segue o núcleo, seus súditos, chegamos no consenso, o resto é na força tarefa. Pode crer. Decisões precisas, seguindo a risca, as redes de comunicações sofisticadas são. Ok, a cooperação é total, incrível, o grau e constante, o nosso movimento. Nossa missão é essa, é formigar. O rap nacional espalhar. Esse é o lema da colônia. Esse é o lema da colônia. Nossa missão é essa, é formigar. O rap nacional espalhar. Esse é o lema da colônia. Esse é o lema da colônia.